Vou cumprir o meu dever. Novos casos a solucionar, novas vidas a salvar. Seja tarde demais, por isso que eu não posso jamais descansar enquanto estiver certo de que não há perigo por perto. Não há que se preocupar, prefiro morrer a ver outro sofrer. Eu quero a todos ajudar, ajudar suas vidas a alegrar. Quero morrer a ver outro sofrer. Eu quero a todos ajudar, ajudar as vidas dos outros a alegrar. Thank you.